E qual pista que eu utilizo? Estamos no Pátio 4, dependendo das condições do tempo, do lado direito, do contrário do hotel. O vento agora é 1 no 30 graus com 8 nós, aguarde confirmação, cópia e autorização, ok? Temos condições de pular para 1 no 7. Perfeito. Pessoal, com a cabeceira deslocada? Afirma. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 40 graus, 07 nós. Livre pouso no 982. Na proa de estado do presente, o TAM 3602. Certo. O voo no 982 atende apenas a uma viatura da Infraero próximo a através da cabeceira deslocada. Não interferirá com a aproximação. Nem problema, vai servir de referência pra gente. Triple 5414, we have a traffic of the Webjet company on final. This traffic is number 2. I have to start now a radar vectors for sequency. Left heading 360, your limit is to localize at Triple 5414. Okay, I have traffic only in TCAS, understood. Left heading north, descend maintain at 2000, the limit for loose communications is localized for. That's right. Ok, ciente. Estabilizou no localizador com campo à vista 6726. Jet 6726, 5 milhas para passagem sobre o marcador. Checa o trem, chame a torre. 1186. 186, obrigado. Fala o gol no 888. Estabilizando o localizador. A Jet 6726 continue na aproximação. Primeiros 1200 metros da pista 1-0, impraticáveis. O ajuste 1-0, 1-6. Número 2 para o pouso. Reforço tem embaixado e travado. Com 1016, ciente, os 1200 impraticáveis, reportará baixado travado 6726. Report stabilized. Ok, make a right turn heading 080 and carry back stabilized and localized for 35414. Bono 888, qual o nível solicitado para Ilhéus se o horário? Olha, ainda não recebi a navegação, mas acredito que mais 30 minutos para a nossa saída. Eu só queria sair, abrir a saída instrumentos aqui para poder colocar no computador. Ok, a saída provavelmente será Dael Coral, ok? Para Ilhéus sendo instrumento Dael Coral. Tá legal, obrigado. O Alfa Alfa Delta na escuta para cópia? Prossiga. Alfa Alfa Delta está autorizado então o voo Salvador Salvador para aerolevantamento no setor norte, ascendendo até o nível 1-30. Após a decolagem da 17, fará curva à esquerda para a saída lotar. Até a liberação do controle, quando interceptará a radial 020, afastando-se até 120 milhas. E caso necessário mudança aí de radial e de setor, será. Necessitará ser coordenado novamente com o centro e com o controle, ok? O transponder é o 5067 e o controle opera em 1935, contagem. Número 3 para pouso, autorizado RNAV. Ok, reduzindo após o TAP 2,5, autorizado RNAV, reportagem estabilizado, 3602. 5414, localize, intercept and maintain a running sight. Roger, 5414. Alfa Alfa Delta, correto, para o acionamento táxi decolagem, a torre em 18,6. Ok, QNH é 1016, qual é o POB do Alfa Alfa Delta? Estamos 3 a bordo. 3 a bordo, ok, grato pela espera, tenha um bom voo e até a volta, o Alfa Alfa Delta. Obrigado, até a volta. Salve, bom, 982, lembrou? Interface para ataque. Voo no 982, bom dia, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Gente, Alfa é para dentro da Juliette, 982. TAN 3454 na escuta, para quanto tempo? TAN 3454 na escuta. 3454, está autorizado nível 330 para Recife pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, deslocada em 1.200 metros, fará curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5062, o controle em 119.35. Quanto é isso? 3454, autorizado Recife nível 330, Upper Whisky 58, decola a 1.0 deslocada, curva esquerda, Puca, Aracaju, 119.35, controle 5062, transponder 3454, posição 06. 3454, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Camarada. Love runway 10 is offset. Altimeter setting 1016. Roger, continue approach. I call you when the gear down. Papa Mike Echo Delta, autorizado a decolar visto no 7. O vento 150 graus, 0612 de nós. Informa um ATR da trip em aproximação para a pista 10. Gol 1982, ingresso na Taxi Kilo no pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, ok? 1982 da Gol. Gente, ingresso na Kilo, pátio 3, 1982. O Avianca Brasil 63 no 1, tá livre seu pushback acionamento no portão 01, o QNH 1016, chame para o táxi. Livre pushback acionamento no portão 1, Avianca Brasil 63 no 1, cuidado para o táxi. Trip 5414, traffic helicopter. Continuing approach, expect runway vacated. Roger, gear down, lock it, check the order marker now. Reportará para ingresso no pátio. Okay, trip 5414, clear to land runway 10. Wind 140 degrees, 06 knots. 5414, Roger. Papapapá, Mike Echo Delta, decolado aos 4.5, mantenha a proa do farol de Itapuã, controle 119.35. Senhora, o controle 119.35, Mike Echo Delta. Controle Salvador, o Mike Echo Delta. Mike Echo Delta. Mantendo 510 direto para Manati na sua escuta. Gente, chame para livrar a CTR. Chamar livrando a CTR, o Mike Echo Delta. Para ingresso no pátio principal, 982. 982 vai manter a posição aí, aguardando no pátio 3. O portão será o 04, só após o táxi do Xanera que será ingresso, ok? Ok, aguarda no pátio 3. Gate é o 4, na frente da madeira. Passa Serra Vitor 366, chega o trem, chame a torre, 1186. 1186, obrigado, até daqui a pouco já. É. 454, posição 06, solicita pushback e acionamento. Está livre, puxa acionamento no 06, chame para o táxi, TAN 3454. Chame para o táxi, TAN 3454. Estão aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 6, primeiros 1.200 metros da pista 1 no 0, impraticáveis. Sente 1.016, sente do deslocamento da cabeceira da pista 1 no 0, reportará quando está embaixo. Delta, até o ponto de espera da deslocada, o QNH 1 no 0 no 6, quando pronto a torre 18.6 para a decolagem. Bom voo, bom dia, Avianca Brasil. Sete, Avianca Brasil, metrô número 1, em São Táxi, via Índia, Alfa Delta, ponto de espera da deslocada, chamará a torre 18.6. Brasil, metrô número 1. Solo 6726 para ingresso pátio principal. Turo 982 está livre ingresso aí para o pátio principal, postão 04. Autorizado para o 4982. O 6726 vai seguir o gol, o portão será o 02, ok? Ingresso para o 02. Ciente para o 02, seguindo o gol. Good morning, Trip 9, correction 5414, leave the runway, Golf Taxiway. Trip 5414, good morning. Follow your taxi via Alpha and call me again before taxiway kilo, okay? Approved via Alpha, I call you back before kilo, trip 5414. Oi Salvador, muito bom dia, Avianca Brasil, 6319, ponte espera. Gente, Avianca Brasil, mantenha o ponto de espera devido ao tráfego na final. Mantenha o ponto de espera, o Avianca Brasil, 6319. Trip 5414, enter in the apron number 3 and call me again to enter to the main apron, ok? Ok, approved at apron number 3, call again. So at main and pro which is and 5415. TAN 3602, chegou um pouco alto na rampa e iniciou a remetida, ok? Gente, TAN 3602 com full perfil de aproximação perdida, aguarde transferência para o controle Salvador. Gente, prossegue no perfil aguardando, 3602. O Avianca Brasil alinha e mantém pista no zero. Ali mantém pista no céu, Avianca Brasil, mete de novo. 3602, controle 119, decimal 35. Canal 35, 3602. Ok, maintain position after the turn jet has text via the main apron. You are clear to enter to position 14, 1-4. Roger, after the taxi, A320 ahead of us, we are clear to enter main apron to remote area 1-4, trip 5-4-1-4. 3454, solicita taxi 145, 3 horas e 10, Natal. Natal, 3:10, 145, tá livre táxi, Juliette Alfa e Delta, até o ponto de espera da deslocada, ajustado 1016, quando pronto, a torre 18:6. Tem um bom voo e um bom dia, o TAN 3454. Juliette Alfa, Delta, 18:6, a torre, o TAN 3454, bom dia. Solo pra passar com a terra. Prossigo, até onde é aí? 4-4 para acionamento, identificado Serrinha, grupo do Lobo. Ok, diga o setor que decola, o hotel de Índia. Setor norte. E a distância, por favor? É 97 milhas. 97 milhas, aguarde um instantinho, será coordenado hotel de Índia. Continue taxi until remote 14 trip 5414. Alright. Salvador, o gol 1397, ciente do ATIS para Ilhéus, conforme. Brasil, decolado 254, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, bom dia, dica Brasil. O 397 aguarda 240, Léo. É, escuta, obrigado. Avianca 6311, controle, contato radar. Radial exata da localidade? 358. Ok, 358, grato. 295, só evitar uma formação na proa? Negativo. Ok, obrigado. 1-0, pronto. 3454, autorizado a Ali manter pista 1-0. Ali mantém 1-0, TAN 3454. 397, na escuta para cópia? Estimativo, senhor. O 397 está autorizado para Ilhéus, nível 240, direto. Decola da 10, deslocada em 1.200 metros, curva à direita. Saída da El, transição coral, transponder ao 5073, o controle 119, decimal 35, cotejo. 311, Diner está fora da jurisdição desse controle, eu só posso lhe autorizar da El. Pode ser da El. Da El autorizado. Ok, direto da El, Arianca Brasil. Esse da El, coral. Ano 397, correto, grato pela espera, chame para o puxa acionamento. Muito obrigado, na escuta. Vai chamar pro push. 3602, mais no máximo 1 minuto e meio para iniciar a curva esquerda. Gente, tá, 3602 aguardando. A 3454, decolado aos 57, chame o controle em 119.35. 935, tá, 3454. Controle, bom dia, tá, 3454, nessa escolha. O 3454 é o controle, está em contato, radar. 54. Tá, 3602, esquerda, proa 240. Esquerda 240, tá, 3602. Afirmativo, condição estabilizada na proa 240, vai descer para altitude de 2500 pés, com ajuste ao altímetro de 10016. Afirmativo, então 240, aguarda a sucessão ou já pode prosseguir a 2500 nessa proa? 2500 na proa 240. Afirmativo, obrigado. Se não receber instruções por um período superior a 60.60 segundos após o término dessa, desses 60 segundos, o senhor vai girar à esquerda e prosseguir para aproximação à nave. Okay, em caso de falha em 60 segundos, esquerda prosseguindo para o CRB 366 em nave 3602. Tá, 3602, esquerda, Serra Vitor 366, autorizado aproximação à RNAV. Ok, esquerda para o Serra Vitor 366, autorizado, o TAN 3602. Hotel Índia, copia? Copia. Hotel Índia, Índia, está autorizado nível, corrijo, 500 pés AGL, direto na radial 358 até 97 milhas de Salvador para Serrinha, localidade. Depois da decolagem da 17, fará curva à esquerda para o corredor forte até a liberação do controle, que opera na frequência 1935, e o transponder é o 5101, cotejo. 5101, transponder Lebron, na 7 coluna esquerda, vai se preparar o corredor forte. O Hotel Índia Índia não controle 5935. Correto, Hotel Índia Índia, chame para o acionamento táxi decolagem a torre em 1862, é o QNH 1016, Hotel Índia Índia. 1086, então, Hotel Índia Índia, prossiga. Mais 4 acionamentos. Gente, autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Para o táxi. A torre, 1186. 1186 com a torre, obrigado, daqui a pouco, 3602. Tá, 3454, solicita coordenar a proa de Aracaju. 3454, Aracaju está fora da jurisdição desse órgão de controle. Chame agora o centro em 12685, caso negativo, 12545. 685-2545-3454. 602, reporte no externo. O reporte está embaixado e travado no marcador externo. A cabeceira deslocada em 1.200 metros. Aguarde a autorização de pouso. Sente, reportará no externo e sente o deslocamento da pista. 3602. Passando Serra Vitor 372, baixado checado, visual com campo. Tende, tá 3602, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. Ok, pouso autorizado na pista 10, tá 3602. Cargo 983. Guarde para conta. Obrigado. Botão Hotel Índia, Índia, prossiga. 4-4, né, de ataque de decolagem. Ciente, sem condições de decolagem da presente, sem interferir com a aeronave na final, o da pista no zero, mais boas da TAM? Com certeza, sem interferir na aproximação no mesmo hotel. Ciente, o vento é 110 graus, 07 nós. Aguarde reporte fora do solo. O Papatango até o Índia. Papatango fora do solo. 1935, cotejo. Autorizado Guarulhos 360, PV50, decola da El Geneve. Controle 1935, código 5104, voo 983. Voo 93, correto. Chame quando pronto para o push e acionamento. 93. Solo Gol no 397 para pushback e acionamento no portão 3. No 397 está livre, puxa acionamento, QNH-1016, chama para o táxi. Chama para o táxi, o Gol no 397. O Gol no 93 é o solo? 93, tá certo. Só confirmando, a pista está com a cabeceira deslocada em 1.200 metros, ok? Ah, positivo, tá certo. Muito obrigado. Botão Hotel Índia, Índia, decolar 206, aguarde transferência de comunicações. Mandando Índia. Papatango até o Índia, Índia, chame agora o controle em 1935. 1935, Índia, até volta. Controle Salvador, Papatango até o Índia, Índia. Hotel Índia, Índia, controle. Ciclo Pate 4, direto para norte, 358, radial ideal, 500 pés, DCT, Hotel Índia, Índia. Ok, aciona normal, prossiga visual e qual o seu estimado para pouso? O senhor está voando para a Serrinha, não é isso? Afirmativo, senhor. Qual o seu estimado para pouso em Serrinha? Serrinha, 1405. Ok, 1405, aciona normal do transponder. Alocado 0111, até o entendi. Eu poderia apenas confirmar pro, por gentileza o transponder do hotel entendi, permanece o 0111. Afirmativo, pode manter esse transponder, esse código, melhor dizer. 3602, livrou, instrução de táxi. 3602, bom dia, prossiga na Alfa e chame antes da Taxway Kilo. Ok, via Alfa, chamando antes da Kilo,